Saudações! Hoje vocês vão ouvir a última parte da conversa sobre luta sindical com Evilásio e Davi. E só uma recomendação, vou colocar no início porque eu terminei não falando no episódio. Já recomendei em outros episódios do podcast, mas se você se interessa por esse assunto de luta sindical, existe um podcast do pessoal do Sintufes lá em Minas Gerais, e é um podcast institucional, né, do sindicato de lá, tratando especificamente dessa questão sindical. É o Tem Base. O link vai estar na postagem. E é isso. Bom episódio. Eu sou o Carlos Galdino. Hoje estou aqui no Sintufal para uma conversa sobre luta sindical e tenho como convidados Davi Fonseca, um dos coordenadores aqui do Sintufal. E Evilásio Freire, também coordenador do sindicato do Sintufal. E vamos lá. Está começando o Politicast. Quando a gente estava formando a chapa para essa eleição, para a eleição do sindicato aqui que a gente atualmente está, um dos nossos colegas, que hoje é inclusive uma das pessoas que mais participa dessas disputas de correntes dentro da FASUBRA, da federação, mas não sei se o Evilásio se lembra, mas o Roberto fez uma fala que expressa muito o sentimento da categoria em relação a isso, a esses coletivos, as correntes, que era, não está aqui para todo mundo, não quer defender o trabalhador, todo mundo está aqui pelos mesmos fins, então por que essa disputa toda, né? Em geral, como o trabalhador tem um instinto pela unidade, que eu acho que é um instinto de sobrevivência muito importante, porque a gente sabe que quanto mais unido, mais pessoas, mais chances de vencer a gente tem. Por outro lado, ele ignora as diferenças que existem e que a unidade não é um processo que se dá a priori, né? Ele é consequência de um processo. E aí a gente pode fazer o link com aquela discussão que a gente fez sobre a questão das diferentes perspectivas. Dentro de uma categoria, você vai ter aqueles que entendem que o sindicalismo tem que ser um sindicalismo de conciliação, de negociação, né? De harmonização. Enquanto tem outros que entendem a necessidade do enfrentamento, né? Como é que isso vai se desenvolver sem esses grupos se organizarem, né? O próprio desenvolvimento das ideias depende disso, né? Se por exemplo, se a FASUBRA conseguiu construir um projeto de universidade, um projeto de cotas para as universidades e diversas outras construções, produtos de reflexão que foram produzidos, isso foi também pelas correntes. Porque muitas vezes o espaço da federação é espaço do encontro de todas as diferenças. Mas para determinadas ideias se desenvolverem, não pode ficar lutando o tempo todo. Ela precisa de um espaço próprio dela para se desenvolver, né? Porque senão, se fosse, não tinha nem eleição sindical, né? Como é que você fazia? Você fazia um chamamento de formação de chapa, você ia ter gregos e troianos. Não, é preciso que os gregos desenvolvam lá suas discussões e apresentem a sua proposta e o outro grupo apresente a sua. Enfim. E daí você buscar a síntese, buscar... Isso não tem a ver com a impossibilidade de se fazer unidade. Pelo contrário, a unidade vai sair das diferenças. Mas as diferenças, como elas existem na realidade, elas se expressam politicamente. E a forma mais organizada disso acontecer é, numa eleição, isso se dá a partir de chapas, mas num cotidiano de um sindicato, de qualquer movimento, de uma federação, ela se dá por correntes. Correntes que são, no fundo, correntes de pensamento, que podem ter a participação de um ou mais partidos ou não. E outra coisa, muitas vezes se esquece que existem burocracias que são oriundas de organizações partidárias. Existem na história burocracias que não têm relação com o partido. E são burocracias tão nocivas quanto. E a gente tem grupos na FASUBRA, por exemplo, que não têm relação direta com nenhum partido, mas são mais burocráticos do que outras correntes que têm relações com partidos. Então, a relação, o problema não está necessariamente na existência de partidos políticos que dialoguem e participem ativamente dessas correntes, mas na forma como se dá essa relação, como se entende que se dá essa relação. Porque a burocracia é sempre aquele setor que está ali para a autossobrevivência, né? Para a sua retroalimentação. Isso pode ser feito via projeto político, como no caso da CUT, que é um grupo que se reproduz desde a década de 80 em nome de um projeto político e sindical. e há sindicatos que estão aí em nome de castas familiares. Então, o grande problema está na relação, né? E entender que não há desenvolvimento democrático das ideias, portanto, da organização dos trabalhadores, se você não permitir as divergências que existem, são naturais na medida em que os trabalhadores eles são heterogêneos também. Aquilo que eu falei em off com você, o PT ele foi um partido que muita gente acha que foi criado para fazer a revolução. Né? E desde a sua origem, pelo que foi juntado na fundação do PT, ele não era um partido revolucionário. Mas ele teve os seus momentos de tendência. Teve um papel fundamental, essas tendências, na criação da CUT. Essas tendências também militaram dentro da CUT. E hoje, quando eu falei do PSTU, que era a convergência, a gente está falando do pessoal que era DS. Né? Ele começou com alguns militantes como a Heloísa, Luciana Gerro, que depois foram expulsas, né, do partido naquela época. Então, hoje, o pessoal tem outras tendências diferentes dessa. O Mais, que ele acabou de citar, que tem até encaminhamento de se tornar no partido futuramente. Por enquanto, é uma tendência de militância dentro do pessoal, que com certeza vai ter divergência ideológica com outras tendências dentro do partido. Mas que o principal é construir o partido nesse momento. Mesma coisa se ela estiver dentro do sindicato. Você está construindo o sindicato conjuntamente, mas o principal órgão de atuação, né, o principal elemento é a base. Né? Vai haver divergência? Vai. Isso acontece também quando a gente vai, por exemplo, no desenvolver de cada partido, é assim. O Davi citou um ponto bem importante. A nossa categoria, ela tem, nacionalmente, ela tem um histórico de construir projetos. Nós não construímos só a nossa carreira. O projeto Universidade Cidadã dos Trabalhadores foi o primeiro projeto que o MEC recebeu em 94, 93, 94, que falava de cotas. E a partir daí, a partir de 96, começaram a ser discutido cota dentro das universidades. Mas o primeiro projeto, e eu acho que a origem vem daí, foi um projeto gestado pela Fazubra, junto com o PCU, que era o plano de cargo único, né, que hoje nós temos parte deles implantada. Então, essa categoria, né, ela tem esse histórico de construir projeto, né, de discutir isso. E para isso, a gente, além de atuar como federação, a nossa carreira tem uma comissão nacional, onde a gente vem discutindo. Agora mesmo ela foi convocada com essa mexida que já deram aí na questão dos cargos. Noiva, e eu não lembro que é a outra pessoa, são as duas pessoas indicadas pela federação, Voine e Noiva. Ou seja, a gente vai começar a rediscutir isso. Tem as CIS que estão dentro da carreira, né? E que as universidades não têm dado o devido valor, mesmo ela sendo institucional. Então, quando a gente... Comissão Interna de Supervisão da Carreira. No caso aqui, a gente tem a comissão que o mandato está terminando, se não me engano, agora, mês de maio. Está terminando. Mas a gente não tem nenhum local, não temos nenhum arquivo. Agora mesmo, depois de muito pedir, desde a gestão do professor Erico, a gente conseguiu uma salinha lá que nem mobiliada direito está ainda. Eu nem fui abrir para ver se já dá para fazer reunião. Então, isso são conquistas pensadas dentro da carreira. E não foi só esse projeto da carreira, Universidade Cidadã foi um outro projeto. E essa questão das cotas, nós começamos a tocar nela lá em 93. Não, 93, 94. E as universidades começaram a discutir isso em 95, 96, 96, 97 começaram a discutir. Então, temos papel fundamental nessa questão das cotas também, nessa questão que eu até não entendia direito. Né? Como a Constituição trata todo mundo igual, né? Não, todo mundo tem direitos iguais, como é que a gente estaria compensando? Depois, a compensação, ela não é um projeto, ele é um projeto compensatório e que vai incluindo pessoas, né, que não tiveram as mesmas oportunidades. E hoje, graças a Deus, as universidades já absorvem quase que 50% dos seus alunos em cota. Né? Muitas universidades já estão chegando a esse patamar. Eu falo de dois conceitos, né? De igualdade, eu acho que o outro é equidade, né? Que diz que são coisas distintas. Que... Sim. Né? Para dizer que as cotas são importantes. Aí depois veio aquela questão, por exemplo, a cota. Primeiro ela vai pegar algumas etnias, mas depois ainda ajustamos, porque você pode ser um negro, estudou a vida inteira numa escola particular, teve grandes oportunidades. A gente começou a unificar isso com um aluno de escola pública. E até os juízes têm entendido isso quando o cara questiona judicialmente. 90% dos casos o juiz não tem entendido. Se ele teve uma oportunidade maior do que aquele aluno que é oriundo, né, de classe menos favorecida, que veio da escola pública, muitas vezes o juiz não tem, por exemplo, seguido o mesmo direito. Por exemplo, não, mas se eu estou nessa etnia, eu tenho o direito de entrar pela cota. Muitas vezes o juiz não tem reconhecido isso. A gente falou da influência de partidos, né, dentro de sindicatos, e o caminho reverso, né, a representação dos trabalhadores no jogo político lá de cima. Né, que, aparentemente, o PCB, quando era Partido Comunista do Brasil, né, na época do Partidão, ele teve um papel forte nisso, né, de representar os trabalhadores. Eu acredito que o PT teve um papel muito forte também antes da presidência. De ganhar a presidência, pelo menos. Continuou tendo também de ajuda, né? Até hoje. Não, certo, o papel, é o independente hoje, da valoração, né? Eu acho que sempre os trabalhadores têm alguns, normalmente mais de um partido em que eles se representam politicamente. Na época, o PCB teve um peso muito grande na história, mas não era o único, né? Rivalizava, inclusive, com... os partidos criados pelo Vargas, né? O Partido Trabalhista da época. E depois o PT foi substituir a hegemonia do PCB, né? Que já tinha sido destroçado pela ditadura militar, né? Mas ainda assim você tinha outras siglas minoritárias, né? PCdoB, né? Foi a dissidência do PCB. O PCB quase chegou a acabar, né? Depois, aí nos anos 2000, surge o PSOL, são organizações, né? O PSTU surge em 94. Teve do Brizola, né? Que foi com outra sigla. É. Né? PDT. Que aí são organizações, aí eu faço assim distinção. Tem organizações que elas são de trabalhadores. Tem organizações que buscam, são trabalhistas, um discurso. Mas absorve de todo mundo. Mas a própria origem social dele não é, né? Isso eu acho que é o caso do Brizola, das organizações do Vargas. São setores da burguesia que têm uma visão mais trabalhista, das relações são normalmente nacionais desenvolvimentistas e tal, então por isso tem uma relação com o trabalho local, nacional, mas não são propriamente dos trabalhadores, né? É diferente do PCB, o PT surgiram a partir dos trabalhadores, não tem de congressos a mesma representatividade, de trabalhadores. É diferente, ainda que eles possam hegemonizar em alguns momentos, né? Mesmo da formação, o PT tendo trazido alguns dissidentes do MDB, né? Aquilo que eu falei, a Igreja Católica teve papel fundamental, né, com aquela sua linha mais progressista, né, da Igreja Católica, né, e que passaram a atuar também depois, coordenando, ajudando a coordenar o Movimento Sem Terra, né, com a Pastoral da Terra, alguns órgãos que eles se aproximaram ali. Então, eu acho que o PT, na sua origem, ele tem essa formação, mas o grosso mesmo foi os trabalhadores. Né? Organizado na sua maioria em sindicato, e daí vem as tendências dentro do próprio partido político. Setores mais organizados da classe trabalhadora que normalmente expressam as organizações políticas. Né? E isso sempre foi a cara, por exemplo, do PT. A partir da eleição dele, aí ele há uma mudança. Né? Que ele começa a atingir, a ser a opção de voto dos setores mais pauperizados e desorganizados da classe trabalhadora, e setores de alguns setores de trabalhadores que tiveram uma experiência mais rápida com o caráter que esse governo tinha de fato, acabaram se desgarrando do PT, né? Então ele acabou que diversificou um pouco a sua base social. Hoje por hoje ainda a maior parte do movimento operário, movimento de trabalhadores, tem alguma relação ainda com o PT. Não é à toa que para você fazer uma greve geral, você não faz uma greve geral sem a CUT, né? E a gente sabe que a CUT tem uma relação íntima política com a política do PT. Não é à toa que é um prejuízo, por exemplo. A maioria dos seus militantes estão filiados, né? O partido, boa parte. É, e segue a política, né? É. Se a gente pega aqui o cenário sindical em Alagoas, você tem uma presença. Você praticamente, a força sindical não é uma. Não tem uma presença significativa, como tem nacionalmente. A CUT aqui, é claro, com os movimentos agrários no campo, já que o Estado também é bem agrário, mas você tem esses movimentos também com relação muito próxima ao PT em sua maioria. E eles ainda que estejam muito fragilizados, né, tem muito questionamento, as bases muitas vezes virando as costas para eles, mas ainda assim o peso organizacional, sindical, político deles ainda é majoritário, né? Eu penso que a experiência com o governo do PT foi mais acelerada em algumas categorias, como do setor público, porque o governo Lula iniciou fazendo uma reforma da Previdência que atingia principalmente o setor público. O resultado disso foi os rompimentos com a CUT, foi as desfilações que houveram nos setores do PT, a própria criação do PSOL que vem daí, os parlamentares que votaram contra a reforma da Previdência e aos outros projetos que já estavam em vista. Já para outra parte da população... Alguns isso não até foi... que foram expulsos. Exatamente. E outra parte da população isso não foi atingido. Né? Então, continuou acreditando, de alguma forma, que o PT era a melhor representação possível. E outros... até foram ganhos pela ideologia que o PT criou, né? A ideia de que se a gente fizer o país crescer e a gente der o suficiente para os ricos, a gente consegue distribuir um pouquinho mais para os pobres. Isso foi a ideia que o PT tentou sustentar todo esse tempo. O problema é que quando o país entrou num ciclo recessivo, econômico recessivo, acabou a bonança por dois lados. Uma parte não, rompeu não acabou a bonança por dois lados. Na verdade, os ricos tiveram que... para manter os seus lucros. O que se compartilha no ganho e não se compartilha na perda. Exatamente. Né? Quando as perdas vieram, não vêm para todo mundo, vieram para os trabalhadores. E o PT, no seu ocaso aí, no seu finalzinho, queria operar isso, né? Quando botou Joaquim Levy, né? A Dilma botou Joaquim Levy. Era política econômica não muito diferente, mas um pouco mais branda, é verdade. Bem mais branda. Do que o que o Temer e o menos acelerada, né? Mas Henrique Meirelles, a linha era essa, era você. Aí você veio aquelas MPs que atacavam o seguro-desemprego e tudo mais. O problema é que ao ser derrubado por um golpe, boa parte desses trabalhadores viram um governo cair sem antes ter se decepcionado de fato com esse governo, sem antes ter entendido essa lógica que estava por trás desse governo. Então, a luta passa a ser o retorno do suposto passado idílico, né? Passado recente, vamos voltar, Lula 2018 é a salvação, porque é o projeto que vai dar certo, né? Só que, primeiro, o projeto do Lula nunca foi um projeto de fato, que está aí a própria reforma da Previdência que foi feita logo no início do mandato, que de fato fosse dos interesses dos trabalhadores, né? E por outro... ele não existe mais as condições políticas e econômicas de um país que existia antes. Né? Mesmo assim, como a experiência não foi completada, o governo foi golpeado antes, saiu antes, tudo isso para dizer que o PT, por mais combalido que esteja, né, e o movimento sindical influenciado pelo PT na mesma linha, continua tendo um peso muito grande. Não que a gente tenha que se submeter a ele, pelo contrário, a gente tem que ter consciência disso para saber quem a gente está disputando. Né? É as ideias dessas pessoas que a gente precisa disputar também, porque eles são... Uma parte muito significativa do sindicalismo e da representação política dos trabalhadores. Certo. E PCO, o que é esse partido? Eu fiquei PCO curioso, não tem, conheço muito. Não tem relevância nenhuma. O PCO é o seguinte, aí a leitura minha, o PCO é muito chamado de quinta coluna do PT. Ele faz o serviço sujo, uma parte do serviço sujo que o PT não pode fazer no movimento, entendeu? Não é um partido sério, não. O PCO é um partido... é uma burocracia alucinada e que e que tem como política, de fato, a defesa, ainda que não declarada, da política do PT. Eles não estão no PT, claro, é um partido próprio, mas basta acompanhar as publicações deles. Pra você ter uma ideia, eu só vou contar uma anedota, porque eu acho que resume um pouco o que é o PCO. Vocês lembram que na Copa do Mundo tinha todas as manifestações, não vai ter Copa, né? Sim. E tal, porque era uma denúncia aos desvios. É o descaso com saúde e educação enquanto se gastavam fortunas, né, na Copa. Pois tem um artigo da época da Copa do Mundo, pós do 7-1, que o artigo, eu não estou exagerando, ele responsabilizava, ele colocava na conta do PSTU a derrota do 7-1 do Brasil. Porque o PSTU era um partido que estava ali junto com a CSP com lutas, sendo parte dessas manifestações junto com o MTST de não vai ter Copa e tudo mais, né? E aí, como a Copa era uma política do PT na época, de um governo do PT, eles tinham que defender a seleção brasileira até do 7-1, colocando a culpa. Então, assim, não é sério, entendeu? Uma análise dessa não é séria. E o PSTU, assim, ele é muito... Ele não tem relevância social. Assim. Ou seja, é a parte operária do PT. Não, operário no sentido nome, operacional. Pelo nome, né? Só pelo nome. Ele é um. Isso é uma leitura minha, né? Mas cabe. Não, mas não é muito diferente, não. E o Solidariedade é outro, né? Que tenha tudo para ser um partido ligado ao sindicalismo de um modo geral, porque está ligado à força sindical, mas. O perfil dele, eu acho contaminado pelo perfil. Eu acho que o grande problema da maioria desses partidos que se reivindicam é vir da classe operária, falta uma coisa importante, né? Eu acho que a primeira coisa, né, um partido quando ele faz isso, né, não dá para ter um posicionamento com aquele rapaz que é deputado tem, né? Porque a força sindical, no fundo, é o que há de mais podre no sindicalismo amarelo. Muito dinheiro de imposto, um monte de coisa, grandes atos premiadíssimos. Né? Então, eu acho que é fazer o trabalhador feliz um dia, né? E infeliz o resto dos 364 dias. Né? Então, é complicado essa relação. Outra coisa. Eu acho que em qualquer ramo de atividade, seja político, sindical, ou até trabalhador mesmo, tem princípio, né? E a força sindical e o próprio solidariedade, princípio é uma coisa ali que eles não têm. O princípio é quanto mais se dá, mais a gente trabalha em prol do que recebe, né? Aniquilar o trabalhador contra a reforma da CBA. O cara até prega, né, que não quer que o cara trabalhe 42 anos, né? Mas, né, pode trabalhar não sei quanto lá, 40. Ou seja, é complicado, então não dá para levar a sério essas unidades, essas agremiações partidárias que se reivindicam oriundas do movimento sindical. Até o próprio PT mesmo, né, eu acho que a gente teve muita dificuldade nessa relação com a CUT. Nós somos 1 milhão de trabalhadores, 1,5 milhão. A CUT tem 21 milhões de trabalhadores. Então, até nas direções das centrais, a gente era minoria, da minoria, da minoria. Então, a partir do momento que veio o governo Lula, veio essa crise de identidade, né, que muitos até hoje ainda chamam de coalizão, o serviço público ele foi se afastando da CUT. Né? Hoje, se você tinha 100 sindicatos cultista no serviço público, você tem 20, 30. Ele caiu muito. Federação, a Fazubra mesmo, foi uma que criamos na barra. Congresso que desfiliou a Fazubra foi assim, ó. Isso aqui é um crachá. Aí eu pegava um grampeador e furava. Ou seja, fui contado assim. Davi contando e eu furando. E a gente ia anotando. Ou seja, deu uma diferença. Deu uma diferença de 30 votos num congresso que tinha 1.200 pessoas. Agora, tu imagina quantas horas levou só para contar o voto, de tão tenso que foi. O Congresso girou em torno da desfiliação da CUT. Quando é 2 anos e meio depois, vem a refiliação. E o mesmo processo aconteceu, só que dessa vez foram 50 e poucos votos a mais. Só explicando isso aí, porque no áudio fica diferente, né? Uma pessoa contava e a outra marcava que o crachá tinha sido contado para não ter risco. Não, furava o crachá com aquele perfurador. Então, mas furava o crachá para não contar duas vezes. Para não contar duas vezes, porque foi decidido assim. Não, mas é para deixar claro que isso era para evitar fraude. Isso, né? Para evitar fraude. Alguém pode imaginar. Porque se a gente fosse votar secretamente, podia acontecer fraude. Então a gente foi na base do crachá. E se não tivesse essa marcação do crachá com o furo, né? Podiam voltar mais de uma vez. Né? Isso. Mas, ó, sobre a força sindical, eu acho que ele é um tema que até interrelaciona com várias coisas que a gente discutiu hoje aqui. Porque, assim, a força sindical, ela é um sindicalismo de direita. É um sindicalismo que ela não vai dizer isso, mas ela defende, em última instância, os direitos dos patrões. Isso. Como é que ele faz isso? Ele não vai fazer assim, dizendo, olha, nós defendemos o aumento da jornada de trabalho. Ele não pode falar isso, porque se ele falar isso, ele vai ser atropelado pela base, né? A base vai se rebelar contra ele. Então, ele tem que fazer isso de forma mais elaborada. Então, como é que ele faz isso? Ele defende o negociado sobre o legislado. Que ele vai dizer, não, o negociado sobre o legislado vai permitir que os trabalhadores ganhem conquistas a mais do que a legislação permite. Só que se a gente for fazer uma análise, a gente sabe que isso vai fragilizar os trabalhadores e tende a tirar direitos. Isso então a força sindical cria esse papel. Por quê? À medida em que a burguesia percebe que os sindicatos, eles são partes indissociáveis da sociedade, e que vai existir sindicato, o que é que ele entende? Ele percebe que é preciso disputar por dentro desses sindicatos também. Então, ele expressa isso. E como a gente vive, a sociedade, ela expressa a ideologia da sua camada dominante, né? A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Não é de se estranhar que vários trabalhadores sejam ganhos pelo discurso de uma força sindical, que repetindo, não vai se apresentar de uma forma, olha, estamos aqui para defender os patrões. Claro que eles não vão dizer isso. Eles vão apresentar de uma forma que parece que estão defendendo os trabalhadores sem estar. Então, é um sindicalismo de direita porque tem todas essas características. Agora, é uma entidade imensa, né? Muito próxima já, estão em várias categorias, superior à CUT, inclusive. Tem um peso muito grande. E aí, ele, tendo aí como principal figura o Paulinho, que é conhecido como Paulinho da Força, né? Justamente porque ele foi o cara que catapultou e foi parte desse processo de construção da força sindical, que foi abraçada pelo FHC. Né? A força sindical não teria o tamanho que tem se ele não tivesse primeiro com o Collor, depois com o FHC ali recebendo todo o apoio do governo, porque era interessante quebrar o poder político da CUT para esses governos. Cresceu, se tornou uma potência, e a partir daí se criou uma expressão política dessa força social, que é a força sindical, né? Esse peso social. O Medeiros, depois o Paulo. Agora transformando como os chamados Solidariedade, né? Que é o partido dele. Que é um partido que, se você for ver, tem todo um programa político que não se diferencia dessas siglas de direita, de aluguel, das piores que tem. E o que o Paulinho gostou tanto que ainda conseguiu ser pior do que o Medeiros, né? Conseguiu ser pior. Eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa, né, nesse congresso que está aí, independente de qualquer coisa. E eu continuo achando que essa turma que se esconde atrás do birô, né, e fica contabilizando, né, não fez a luta e acha que é merecedor de alguma coisa, às vezes não merece nem estar ali. Né? Então, eu, como diretor do sindicato, não posso nem estar falando isso. Mas, sinceramente, eu acho que você, por exemplo, só devia usufruir daquilo que você conquista. Né? Pô, a gente tem um amigo por anos e anos. Amizade conquistada, né? A base de confiança, a base de colaboração, a base de uma série de coisas. Então, quando a gente está no movimento, a solidariedade é o que nos une. E as diferenças a gente vai procurar amenizar mais. A pessoa, a gente chega numa assembleia aqui e eu começo a discutir com o Davi logo no primeiro momento. Então, a categoria vai dizer, poxa, tá ferrado. Né? Então, eu acho que tem hora que... Naquele dia que a gente fechou a universidade, chegou um militar e ficou o tempo todo enchendo o saco do Davi, do Roberto, meu, que ele queria entrar. antes tinha chegado um juiz, ele parou o carro dele e tal. Deu um bom dia a gente, parou e foi para fora. Eu fiquei curioso para onde ele ia, todo interlado, pegou a pastinha de baixo e deixou o carro. Ele foi para fora, não foi questão lá, o direito de vir, nem coisa nenhuma. Ele simplesmente foi lá. Aí o militar, não, vou fazer a segurança do juiz. Eu digo, o juiz entrou sozinho, você não estava aqui. Então... só um comentário sobre o DIV. Eu acho que vai ter manifestação, deve estar sendo marcada em manifestação pontualmente de passagens. E teve em todo o país, né? Está tendo aumento de passagens, agora para R$4. Aí o movimento contra o aumento da passagem vai fechar a rua. E as pessoas vão reclamar do direito de ir e vir. Contudo, o direito de ir e vir está sendo atacado pela empresa a aumentar R$4. As pessoas não têm direito a ir e vir. Porque não tem dinheiro aqui. Eu posso até ter o meu carro, mas eu tenho 4 ou 5 filhos que dependem daquele ônibus. Sem o direito de ir e vir do ônibus, porque não tem, consegue pagar o ônibus, ele não tem direito a lazer, porque ele não consegue chegar na praia, ele não tem direito à saúde, porque ele não consegue chegar ao hospital. Há direitos e direitos, né? É isso. Vamos encerrar a conversa, né? Que é... foi uma conversa bem longa, eu acho que você deve estar ouvindo isso já várias semanas depois de ter sido gravado, deve ter durado alguns episódios. Eu agradeço ao Davi e ao Vilásio, né, pela entrevista aqui, pela conversa, que foi muito produtiva. E vocês querem deixar algum recado final para os ouvintes? Eu quero agradecer, cara, só você. É, o Carlos já tinha feito, inclusive, outros convites a mim, a gente tentou marcar até assuntos parecidos, mas não exatamente esse, nunca dava. Finalmente a gente conseguiu fazer e foi muito bom, assim. É, sempre que possível a gente pode fazer outros momentos como esse. É, eu também, eu acho que eu tenho que agradecer. Eu acho que quando ele me convidou, ele disse que era 2 horas, eu levei um susto. Falei, vamos botar mais gente nessa conversa. Eu era até para ter falado com um colega aí que tem uma gráfica e ele foi militante durante muitos anos. Do movimento sindical, que é o Edno, e eu até queria, até que em outras oportunidades, se ele estiver disponível, ele tem boas histórias do movimento sindical, e é um cara que ainda vive no dia a dia, mesmo hoje ele tendo uma gráficazinha, ele tem feito alguns trabalhos pra gente, mas é um cara que eu gosto muito de conversar com ele, e eu acho que ele tem uma boa bagagem, principalmente nessa questão da formação da CUT, da formação do PT, né, dos princípios que eles tinham no início e com a eleição de Lula, né, e depois seguindo, né, essa crise de identidade, eu acho que ele seria uma pessoa que podia fazer um contraponto interessante. Então, em futuras conversas, quem sabe se a gente pode contar com a presença dele, eu acho que seria interessante. Pronto, é isso. Política faz parte da vida e até a próxima. Nunca se constrói nada sem política. Lerdo engano daqueles que se diz apolítico. Quando ele fala isso, ele está fazendo política.